Atenção, senhores passageiros com destino a conversarem comigo. Vocês não embarcaram em ligação errada. Eu é que não posso atender agora. Por isso, deixem seu recado após o sinal que retorno assim que eu aterrissar. Dirijam-se agora ao portão de embarque e boa viagem!